te tocar. Romperei só pra te tocar. Vai acontecer na tua vida, querido, porque Jesus está passando, meu amado. Aleluia. Aleluia.